boa parte do arranque de viriato 25 Fundares da Noite, de segunda para terça, pontinha da Antena Radar, entregue boa parte, esta inicial, bem entendido, entrega Dan Auerbach, Ace Black Keys, o álbum Keep It Hid, três temas muito habituais por aqui, Trouble Weighs a Ton, I Want Some More, Heartbroken in Disrepair. Pois vamos ficar ainda com Real Desire. Não o experimentamos e o melhor é tentar. De Viriato 25 é a quarta e última em destaque no arranque da edição de hoje, o álbum Keep It Hid. We'll be right back. álbum que já não nos visitava ou que não visitávamos há algum tempo, Keep It Hit, o estreia a solo de Dan Auerbach dos Black Keys. Foi o último tema para experimentar um que nunca tínhamos rodado por aqui, Real Desire. Noite dentro a radar com Viriato 25, como é habitual, às 23h30, Ana Cristina Ferrão traz-nos mais um Tirolinhas. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Álbum de família, neste caso, não se refere, o jingle não se refere ao álbum de família desta semana, mas sim à recuperação do álbum de família da semana passada, entregue à 7ª Legião, a um Deus desconhecido, e que terá recuperação outra vez com o Tiago Castro a partir da 1 da manhã, logo a seguir a fechar as festas de Viriato 25. The Big Sleep é o tema que encerra o álbum novo Two Sons, neste caso um dueto para muitos inesperado com Scott Walker. Bad for Lashes nas soltas iniciais de Viriato 25, Two Sons e alguns temas mais. Como, por exemplo, o inaugural. I will rise now. Glass. And go about the city. We'll be right back.

anteriores de Viriato 25 acabaram por resumir-se a dois álbuns, se bem que muitas mais canções, 8 exatamente. Primeiro Dana Auerbach, ex-Black Keys. Depois certos de Two Sons, o último Bad Flashes, onde acabamos por aproveitar para recuperar o single Daniel. Viriato 25, pontinha da antena radar 97.8 MHz radiodifusão, 23, 1 da manhã. Hoje na noite, passagem de segunda para terça-feira, conte connosco. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Há um momento que pertence ao olhar. Corria o frio mês de março de 1865 e Américo Fontes olhou em Costa e imaginou a casa a desenhar-se nas paredes alinhadas, nos prumos de sustentação dos alpendres, no pátio onde as folhas horizontais de uma tilha futura estendiam já a sua sombra. Hoje, tantos anos depois, a ruína é disputada a preços imoderados. Os prometentes compradores antecipam o prazer de ficar à sombra dos carvalhos centenários numa tarde de verão, de ver as crianças a jogar à bola na parte de cima do lameiro, de subir a escaleira de pedra, de acordar com o silêncio apenas cortado pelo rumor do vento nos ramos das bétulas ou da água dos gralheiros do rio. A ironia é imensa. Aline nasceu nesta casa e esta casa e os seus anexos caracterizaram sempre a impossibilidade do prazer. Aline recorda o desconforto, a solidão, a tempestade, o afastamento do mundo. Eis o que faz o tempo. Os prometentes compradores privilegiam hoje a ausência de infraestruturas, o caráter periférico, o isolamento, a distância. Uns antevêm a ideia de prazer exatamente no mesmo objeto que significou para outros o seu reverso. O Prazer e o Tédio. Primeiro romance de José Carlos Barros, Prémio Nacional Sebastião da Gama, uma edição Oficina do Livro. Dentro, Viriato 25 até à 1 da manhã para trás. Mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Arctic Monkeys. Humbug. Um disco. Radar. Evil. No cause for emergency. apoio Radar, a saída a 24 de agosto, chama-se Humbug. Começámos há muito tempo atrás, há algumas semanas atrás, com este My Propeller que ouviram, mas ainda mais com Crying Lightning, sem dúvida o outstanding theme deste álbum. Depois chegamos ainda com Dangerous Animals em Viriato 25. Vamos a caminho da nossa primeira das 5 colheres de blues, hoje com uma grande volta na ponta. You were practicing a magic trick, and my thoughts got rude as you talked and chewed on the last of your pick and mix. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before, as you bit into your strawberry lace. Then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. Little game you had called down by the dark. A-N-I-M-A-L makes my head pyramid. divided up into two teams. When the acrobat fell off the beam, she broke everyone's heart. I'm pinned down by the dark. A-N-I-M-A-L makes my head pirouette. More than I would be willing to confess. D-A-N-G-R-O-U-S. D-A-N-G-R-O-U-S. The most unsuitable pet. It's been long enough now, so let's make a mess, lioness. Títulos para Humbug, o novo Arctic Monkeys. A edição oficial foi hoje, 24 de agosto. Passagens pela noite da Radar e de Viriado 25, My Propeller, Crying Lightning e este Dangerous Animals. Esteja à vontade, o álbum tem oferta que se farta. Sonora bem diferente na colher de blues esta semana. Segundo Ed Sanders, um ex-Fugs ou The Fugs, a compilação politicamente incorreta de Frank Zappa, e é ele que nos referimos, estava bem pronta antes da sua morte inesperada, ou de algum modo esperada, mas trágica, em 1993. O álbum a que nos referimos, Have I Offended Someone, tem saído em 1997, abril desse ano precisamente, e hoje, se não se importam, é uma politicamente incorreta oferta em colher de blues, não por ser blues, mas por ser um maledetti, como são quase, ou têm sido quase, todos os bluesmen. Ladies and gentlemen, Frank Zappa, Have I Offended Someone? Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rain for all. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation. Then all she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. And

já que ninguém toca Frank Zappa, tocamos nós, nem que seja pretexto, falso pretexto, de uma colher de blues politicamente incorreta, até mesmo tematicamente incorreta, se quiserem, a compilação de Zappa chamada Have I Offended Someone, também se chamava assim em subtítulo Politicamente Incorreta, teve edição em abril de 97. Recuperamos Bobby Brown Goes Down, Disco Boy, Goblin Girl. Voltamos ao ataque. Ou ele, Zappa, volta felizmente ao ataque amanhã e depois, e depois. She dress, little green shoes, and her hair's a mess. On Halloween night at the costume ball, she's a goblin girl and she can gobble it all. She's a goblin girl. She's a goblin girl. I've been hobbling 'cause of the goblin, goblin girl. Like a queen, best way a girl can dress for me is in a goblin suit. It looks so cute. When they're a goblin, there ain't a problem. When they're a goblin, I start a wobbling. Pink all over, sun is tan. Goblin girls from every land, they look good from any which way. Viriato 25, 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, que dá também um terça a sábado na pontinha da antena Radar e também online em www.radarlisboa.fm. Frank Zappa na Colher de Blues esta semana, com recuperações do álbum de 97, Have I Offended

25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. De Viriato 25, onde voltamos a recuperar temas de Jukebox, Cat Power, Noite Dentro na Radar, Viriato 25, até à 1 da manhã. New York, New York, Lord Help the Poor and Needed. E depois, para que tudo fique composto, Song to Bobby. You know we love you. When we all die together and we face the rising sun. Motherless children. Terça, 23, 1 da manhã, pontinha da antena radar 97.8. É agosto, praticamente a última semana tranquila de agosto. São retomas de verão, portanto. Cat Power Jukebox, New York, New York. Lord, help the poor and needed. Believe in you. E por que não aquela que tínhamos anunciado há pouco e que falhou por segundos? Song to Bobby. 16, maybe. In the park, I was waving my arms. Minutos 20, praticamente, do início da hora complementar de virado 25 com Cat Power, a recuperação veraneante para Jukebox. Cat Power, ficamos no fim com Song to Bobby. Fire Furnaces. The End is Near. Virado 25, noite dentro, conte sempre com a Radar. E diga sempre o que houve. There's a way out of this. myself down. Look, woe is me. Except your lonely sea. The worst times were so bad compared to this, though. That ain't much comfort. I'm not trying to reminisce, no. Viriato 25 daqui a pouco. É tempo de Boomerang, daqui a mais uns minutos, 7 aproximadamente. Noite de segunda para terça na Radar, pontinho da antena 97.8, com o Viriato 25. Quando terminarmos hoje a recuperação para o álbum de família com o Tiago Castro, o álbum de família da semana passada, referimos-nos à Sétima Legião e ao belíssimo Deus Desconhecido, mas esta semana, nova semana, novo álbum. A história da música da primeira década do século XXI fica marcada pelo trabalho desenvolvido por James Murphy. Ele é um dos mentores da editora DFA e o líder dos LCD Sound System. Desde que o single Losing My Edge saiu em 2002, que os LCD Sound System se afirmaram como uma das mais importantes forças criativas do nosso tempo, e os dois álbuns por eles editados são prova disso mesmo. O álbum de família viaja até 2005 para recordar o primeiro registro do coletivo de Nova York, o homónimo LCD Sound System. Oh, yeah. Não entra. Estávamos a ver. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. álbum de família esta semana com o Tiago Castro, primeira passagem larga para a LCD Sound System, quarta-feira, às 14 horas. Falta pouco para chegarmos ao Boomerang da Noite, Viriato 25, até à 1 da manhã, Radar. mais uma para contribuir para as soltas da hora complementar de Viriado 25, pela Pérola del Mar, Change of Heart. A sharp, clear sound is produced by striking the drum head with the forefinger. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Resolver rapidamente para o boomerang da noite de hoje, e é o que estamos a fazer. Steve Wynn and the Miracles é um duplo álbum a alimentar-nos o boomerang pelo menos duas noites, se não mais. Here Come the Miracles. Like a flash, it's flash. altura de excesso de repertório, o nosso muito querido Steve Wynn resolveu atacar com Here Come the Miracles, um duplo álbum. Já lá vai tempo, 2001. De que começámos a recuperar hoje a face azul e uma vermelha. Há duas, a azul começa com este Strange New World que ouviram. Também a seguir com Summer to the Sea, Sunset to the Sea. Depois, Good and Bad e Topanga, Canyon Freaks, Steve Wynn, o homem do velho Dream Syndicate. I got the tape deck on, Martha Reeves on the box. I'm going mile by mile, tethered to the leather, gonna be the death of me, sunset to the sea. It's been 17 years since I walked away. I didn't know why then, I don't care today. You shouldn't have anything that you're afraid to leave. I'm going mile by mile, tethered to the leather, gonna be the death of me, sunset to the sea. Thank you. Everybody's a villain. Nothing that can't be explained. There's more than just good and bad. There's a reason, a reason for it. Figure it out. Maybe it wasn't my fault. Maybe there's something you said desta semana. Não sabemos quantas noites vai durar, a primeira já durou. Steve Wynn é o duplo álbum de 2001, Here Come the Miracles. Um álbum vermelho, um álbum azul. Começamos pelo azul com Strange New World, Sunset of the Sea, Good and Bad, um tema bem mais longo do que experimentávamos ou pensávamos. Os 9 minutos do final da edição de hoje, estamos a fazer contas para ver quanto tempo tem o tema seguinte, o tal Topanga Canyon Freaks, para saber se roda hoje ou se fica para amanhã. Há mais uma rubrica a cumprir, é na ponta da língua, hoje com um tópico muito curioso. Já vão saber ou ouvir. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din ko ta ka jan ko ta din kar ta din tang ta din tang ta ta din na tang ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta din ko ta ka jan ko ta din din. Concluímos que o tema seguinte de Steve Wynn não cabe hoje, fica para amanhã, porque há tópico a seguir e chama-se na ponta da língua. E tem esta semana uma dedicatória especial. Chama-se o genérico do álbum I Like It Like That. E é uma coleção inteirinha. Neste caso, do lado dos originais, há um outro de remisturas dedicado à editora Funny All Stars. Talvez valha a pena a escolha. Digam sim ou não. Bye. Take care. Shake it. Shake your booty. Radar.